Cássio, você é um cara que possui uma página com mais de 1.557 curtidas, cara. Qual é o conselho para os jovens gafanhotos, para os outros blogueiros que estão ouvindo esse podcast nesse momento, cara? Pornografia, cara. Olha, né? Ed, na verdade, não era site nerd, ele era um site pornô, é isso? Era verdade, cara, eu oculto isso. É que você tinha que ter uma página de animais ali, cara, você via animais nus, cara. Olha aí, ó, o pessoal que tá curtindo. Também é complicado, né, cara? O pessoal que tá curtindo aí a página do Toalha Nerd, então, não sabe, é mensagem oculta aí, cara. Que feio, cara, não esperava isso de você. Safado. Desculpa, cara, desculpa. Ô, roubaram seu domínio, cara. Safadeza oculta, o que que é isso, cara? Você me prevê, cara? Que é isso? Ô, Cássio, sinceramente, o site que eles colocaram no seu lugar, cara, tá uma porcaria, cara. Que site botaram no meu lugar? Toalhanerd.com.br, cara, sinceramente, hein? Nossa, horrível, você viu aquilo lá? Pô, sinceramente, viu, cara? Pô, sou mais você, hein? Poxa, obrigado, Ana Maria Braga. Pô, sou mais o Divisão 42, hein? É, tis, tis, tis. Eu não conheço, não, né? Nunca pensei isso. É, que, como é que quica aqui da chamada? Aí eu preciso. Como é que quica aqui da chamada? Aí você precisa ter um intelecto maior pra acessar esse site. Ele calcula o seu intelecto a partir da sua página no Facebook e deixa você acessar ou não, senão ele fala que a página não existe. Não, aí se você não conhece, Se já for sabe. pelo Facebook, ninguém vai entrar, cara. Pode escrever. Olá, mundo. Está começando Headshot Monster Kill. Ô, Cássio, você sabe o nome do podcast? Não, não sei. Vai. Mas você vai colocar esse efeito? Me fala que você vai colocar o efeito na hora. Por favor, cara, não vou colocar efeito. Ah, vai pro inferno, desgraçado. Eu que vou editar isso daqui, mano. Já pode editar. Tá bom. Eu vou editar isso. É, o dia que olha, velho, da porra do podcast. Ecos de outros mundos, velho. Você não discordou, cara. Você, quem que vai com esse nome? Cara, se você discordar também, eu tiro você agora. Tô com o mouse em cima do botãozinho vermelho. Fica convidado, não pode reclamar, não. Me deu o nome pra um cara aí. Começa com A, termina com Lan. Alan Kardec? Foi o Alan Kardec? Cara. Essa foi ruim. Demais. Onde é que tá o botão pra poder te tirar aqui do ar? Olha, eu tenho aqui, eu tô nesse podcast só pra ouvir as histórias do Alan, pra me zoar ele. Não vou nem falar nada. Então vamos realmente ficar no nível de cada faleiro. Sejam muito bem-vindos, queridos telespectadores ouvintes, pessoas que gostam de ler o blog e ver o vídeo no YouTube. Esse é o... Nós estamos aqui com outros dois gentlemen. Oh my, that's a... Hi. Oi. E nós estamos aqui com um participante muito especial, o Cássio Júnior do Justicando. Ai, meu Deus, como é que sou especial. Ah, cara, pessoas muito especiais, verdadeiros cafareiros aqui. Estávamos tendo uma belíssima conversa, uma troca muito interessante de informações e de palavras muito bonitas. E hoje nós iremos falar sobre a nossa vida escolar. Faz 3 anos que eu não sei o que é isso. O Cássio deve fazer uns 15 ou 10, assim. Ah, mais ou menos por aí, cara. Ou mais ainda tá passando por esse período de puberdade. E cada um fez uma listinha, ou não, de algumas histórias estranhas ou inusitadas que cada um teve no seu período de vida escolar. Vinheta. Leitura de mês. Ai, derra, cara. Vinheta, leitura de mês. Não, leitura de mês é depois, né, Dungeons. E a gente tem a. E a gente tem a vinheta, não, a apresentação. Não, não, eu acho que depois. Não, a vinheta, a leitura. Não, não, o outro é antes, cara. Não, cara, é vinheta, antes. Apresentação e leitura de mês, cara. O cara. Não, é esse mesmo, é isso que eu tinha te falado. O cara ele nem conhece podcast, sabe mais. É, não. Filho. Então, pessoal, esse é mais um leitura de e-mails que não é leitura de e-mails, e dessa vez eu estou sozinho. Não tem Alan, não tem Júlio. Sim, sobrou pra mim fazer tudo nessa merda. Mas vamos lá. Bom, nós temos recadinhos básicos, não temos e-mails, porque o Alan foi viajar e ele quem ficou com essa parte de dividir. Mas vamos lá, vou falar os recadinhos básicos pra vocês. Bom, pessoal, tá tendo um canal no YouTube, o nosso canal no YouTube, em que a gente faz vídeos sobre games. Sim, normal demais, todo mundo faz isso. Mas a gente tenta fazer um diferencial, trazer uma review, uma resenha de vez em quando. A gente faz uns vídeos de comédia, geralmente com Hitler, tá lá. Mas visitem o nosso canal, ele tá crescendo, tá ficando muito legal, mas assim... Tem gente que comenta, mas a gente quer mais do feedback de vocês, a gente quer saber o que vocês pensam, sabe? O que vocês querem do canal, querem saber o que vocês estão achando, se estão achando legal, estão achando uma bosta, o que vocês querem e etc. E já que a gente está falando do canal, que é focado mais em games, que a gente, mais pra frente a gente pretende se expandir e falar sobre outras coisas, quando a gente tiver tempo e câmera suficiente... tá rolando um sorteio lá, muito legal, que é de Torching Light 2. É um jogo que é dos mesmos desenvolvedores, criadores, alguma coisa assim de Diablo. Foi os mesmos que fizeram do Diablo 1 e 2, alguma coisa assim. E é um jogo muito legal, quem jogou foi o Alan, mas pelo que eu vi os vídeos são muito legais, eu achei muito interessante, eu gostei. E tá rolando um sorteio da Kay desse jogo, do Torching Light 2. Participem, basta vocês curtirem o sorteio pelo Facebook. Então, se você não tem página no Facebook, se fudeu. Não, mentira. Nesse sorteio você não vai poder participar, mas a gente promete futuramente levar mais sorteios na página do Facebook e no Twitter. Mas por enquanto, esse sorteio só é na página do Facebook. Basta você ir lá, vou deixar o linkzinho aí embaixo. Você ir lá, vai ser redirecionado e só vai precisar curtir a página no Facebook. E pronto. Simples, facinho e já é. Se vocês estão vendo essa leitura de e-mails também, comente aí embaixo, no Facebook, no Twitter, mande mensagem pra gente, fale. A gente quer saber a opinião de vocês, leitores, ouvintes e tudo mais, de que vocês querem no podcast, o que vocês acharam. Contem pra nós as suas histórias, que nem agora é sobre o Gravidade, contem o que vocês acharam, contem pra nós sobre as coisas que vocês odeiam, suas histórias de escola, contem pra nós, a gente vai adorar saber, a gente vai... Depende da história também, né? Mas geralmente manda sua história, principalmente a história de fudido, que é muito interessante. E é isso, pessoal, mandem e-mails, equipe@divisão42.com.br. Visitem o canal Rotina Paralela e participem do sorteio, que tá fácil, facinho. E dê sugestões de próximos sorteios, dê a sua opinião, porque a gente tá pensando em sortear coisas ligadas, mas a gente precisa do feedback. Se esse sorteio for bem sucedido, só se ele for bem sucedido, se vocês comentarem, expressarem suas opiniões, vai ter mais sorteios por aí chegando, sorteios de coisas legais. Que eu não tenho, eu gostaria de ter, mas infelizmente eu não tenho. Mas participem aí. E é isso aí, pessoal. Falou! Vai, vamos começar com as histórias aí. Quem vai começar a contar pra mim? Cássio Juno, você está sendo intimado a contar a primeira história, já que você foi o cara mais bulinado aí, mais sofrendo. Alô? É. Ah, cara, que eu, tem vergonha. Pô, cara, pessoa que tá com vergonha e não tá participando de cast, cara. Você tá aqui porque você tem alguma coisa pra falar, cara. Ah, beleza, eu tô aqui pra poder ser ofendido, cara. Pra poder acabar com meu ego e... Cara, eu também vou ter história, cabeludo. Relaxa aí, cara. Todo mundo já se ferrou, mano. Eu não. Só tô aqui só pra zoar você. Tirando mais, então. Vamos, cara. Eu sou seu compatriota, então vamos lá. Olha, só uma história que eu tava pensando aqui, que eu tava lembrando, eu lembrei. Eu não tô no processo de lembrar ainda. Mas eu tava lembrando aqui de uma história do tempo de colégio, acho que foi na quinta série. Se eu não me engano, foi na quinta ou na sexta série. Eu lembro que eu tava com uma professora de inglês. Eu tava naquela época, né, adolescente, gostava de desenhar, e tava naquela época que você fica se descobrindo. E sei. É, descobre novos mundos, novos caminhos. Pornografia. E eu não sei por que... Começou a usar mais. E eu não sei por que, qual motivo, a razão, por circunstância, eu acabei desenhando os desenhos ali no caderno. Observe. E... É. Pode falar, o cara. Digamos assim que tinha alguma... Tinha fotos da natureza, tinha desenhos da natureza, tinha um monte de periquitas lá, cara. E eu não sei porque a pessoa de inglês, ela começou a mexer no caderno, e ela começou, cara, a olhar os desenhos, e foi assim, nossa, que legal! Depois ela virou uma certa página, que tava com aqueles desenhos lá, cara. Eu sei que a professora, cara, deu um grito, cara, e eu nunca vi ela correndo tanto. Cara. Então, desde então, cara, aquela professora nunca mais falou comigo. Ela viu um pênis. Você, Al. É, cara, foi bizarro isso. Foi bizarro. Nossa, cara, agora eu, cara. Eu lembro quando eu tava na sexta série, cara. Cara, na boa, eu fui um bom aluno, cara. Sinceramente, por muito tempo eu fui um excelente aluno, cara. Eu gostaria de ter mudado meu comportamento quando era menor, cara. Por quê? Os moleques falavam palavrão, ficavam enchendo o saco das meninas, eu ficava lá fazendo a minha lição, conversava um pouco, ia embora, tudo isso. Roubando, não, ainda não tava com esse hábito foi mais pra frente, talvez um dia eu comece a comentar isso. Mas os moleques, eles eram uns caras que gostavam de se masturbar muito. Acho que 60 ou 70% do conteúdo que eles falavam era sobre isso, cara. E eu não entendia na época, pra mim era meia tecla do fogo. Eu tive uma história desse tipo, não na escola, mas na rua, que os meninos, eles decidiram se reunir pra fazer uma masturbação coletiva, cara. Cara, é isso que eu vou falar. Como é que é isso? É isso que eu vou falar, cara. Os moleques, eles me chamaram. Sim, moleque que me batia, moleque que me zoava, me chamou, bora, vai ser mó legal. Pensei assim, what the fuck, velho. Todo mundo vai sacar a arma e todo mundo vai ficar colocando bala e vai ficar se carregando na frente do outro, cara. Isso pra mim é o maior ato de homossexualismo que um ser humano pode cometer. Vai se ferrar. Não, mas como é que eles faziam no esquema? Era o esquema do paredão, todo mundo virava a parede, eu fazia uma rodinha e não, cada um levava um tiro de bala. Eu fiquei ouvindo o comentário deles depois, no dia seguinte. Eles foram para um banheiro e lá tinha uma parte do banheiro que estava meio quebrada, que tinha uma porta bem grande de madeira, cara, não era nem porta para deficiente, era uma porta que cabia uns 10 deficientes. Estava meio quebrada, eles tiraram a bicicleta, colocaram de novo, ficaram lá dentro e fizeram uma roda. Aí eles trouxeram umas 5 ou 6 revistas, eles iam um trocando e indo passando pro outro. What the fuck, cara? Uau, comigo foi bem pior. Eu não vi acontecer, eu vi eles falando também no dia seguinte, mas eles falaram na quadra, em pleno ar livre, e não usaram revista, usaram as meninas que passavam na rua. Esse é muito pior, cara. Nossa. Muito. Não, eu só vi. Meu Deus, cara. Um amigo meu. Eu ouvi um amigo meu conversando com outro amigo, falando, não, cara, mas aquilo que saiu era gozo, é o outro cara, não, aquilo era pré-gozo. Eu fiquei, meu Deus! Você já passou por uma... isso, cara? Tem um você aquecimento que, ali? Você achou que a sua história era boa, cara? Ô, cara, e eu jogava a bola na rua todo dia. Eu era um atleta. Foi a partir desse dia que eu falei, ok, chega. Nunca mais fui na rua. Virei o que eu sou hoje, sedentário. Meu Deus, cara, isso é maldiçoado, cara. Eu nunca ia nessa quadra depois. É louco. Meu Deus, cara, isso é bizarro, cara. Em história, eu tirei C. Matemática eu tirei C. Inglês eu tirei C. Gramática eu tirei C. Em todas as matérias tirei C. Eu sou um aluno C. Bom, eu já lembro também, cara, que isso é uma coisa não tão bizarra como vocês fazem, mas eu tinha uma mania, eu acredito que era mais ou menos pra de sexta pra sétima série, mais ou menos, que eu estava juntando com um grupo de amigos que a gente tinha mania de ficar estourando, cara, o circuito de energia do colégio. Engraçado. Então a gente pegava o daquele fixo lá, ligava dos dois pontos, do positivo e negativo, e isso depois a gente tinha registro pra poder dar aquele estouro. E eu não sei porquê, eu era uma pessoa muito inteligente, eu resolvi fazer isso. Só que sem estar com a energia desligada, sem estar desligado no registro. E eu, como uma pessoa bem inteligente, pra poder não levar um choque no meio da aula, isso era durante a aula, tava numa aula de português, eu resolvi ir proteger minha mão com papel. Sabe, papel vai te livrar completamente da eletricidade. Você não tem perigo de levar um choque. Ah, é melhor que madeira. Não, você não precisa de plástico, não precisa de nada. Você resolve com papel colar. E eu sei, cara, que eu quase morri naquele dia. Deu um estouro ali, mas eu consegui desviar a mão a tempo. Só que eu sei que o negócio começou a pegar fogo e saiu uma fumaça imensa. E o professor quase deu um infarto olhando pra mim, cara. Ele deu aqueles olhares, tipo, de cinema, que ele ficava me olhando, sei lá, ele ficou 5 minutos parado me olhando. Quase foi expulso, cara, foi, quase voltou tipo... da escola, seu assassino. Ele tentou me explodir com o poder da mente dele depois. Mas ele ficou 5 minutos da aula, parado. Tipo assim, com um silêncio imenso, ele me olhando, com aquele negócio pegando fogo. Tá, e o que aconteceu com você? Tipo, você não levou advertência? Não, mas não levou advertência? Levou... Não. Nossa, que escola é essa, cara? Porra, escola legal. É isso, da hora essa escola. Pô, na, se fosse na minha escola, que eu estudava, é prisão perpétua, cara. Sabe? Tava eu acho que aquilo foi tão bizarro, cara. O pessoal entrou em tanto choque que ele ficou imóvel, cara. Ele não teve nenhum tipo de reação, então... Eu acho que ele nem lembrou de fazer alguma coisa. Ele só ficou parado me encarando. Nossa. Eu tava lembrando esses dias de uma vez, cara, que eu tive uma briga na escola, mas eu pensei... Tanto que eu falei, pô, como foi uma briga civilizada, cara. Foi nessa época mais ou menos de sétima série. E tinha um cara, que tava zoando comigo e falou lá, que não sei o que lá, prova alguma coisa aí. Tinha um gordinho folgado lá e falou lá, bate nele. Aí o gordinho foi, se levantou e ficou na minha frente esperando alguma coisa. Aí eu fui e meti uma bica na canela dele. Aí ele foi e me deu uma outra bica. E a gente ficou se olhando de novo. Parecia aquelas brigas quando os cavaleiros vão lá e tiram aquela... A luva e ficam batendo uma na cara do outro. Aí depois eu fui e dei um tapa na cara dele. Ele me deu um tapa e eu fui e meti um morro no nariz dele. Ele caiu. Nossa, foi de repente que surgiu o... Aí de repente, quando eu fui ver, tinha uns 50 negros em volta, assim, cara. Formou uma galera pra segurar o gordinho, cara. Nossa, eu nunca vi tanta gente em prol de uma briga, cara. E aí, Al? Cara, que coisa ruim, cara. Cadê a ZL agora? Hã? Cadê a ZL nesse momento? Pô, se nós gritar, ela vem, cara. Ó, tinha uma escola que eu estudava, foi numa época que eu mudei pra noite. Tipo, a cidade que eu morava, Diadema, quem mora em São Paulo, já sabe, já conhece. Por que a pessoa muda pra noite, cara? Você virou um vampiro, cara? É porque eu comecei a fazer técnico à tarde, tipo, não tinha como eu fazer na parte da manhã, fui pra noite. Técnico nada, ele tava fazendo outras coisas. Sim, eu virei um vampiro, tá. Aí eu fui pra noite, e eu fui pra, na pior cidade, na pior escola, à noite. Nessa escola, só pra vocês entenderem o ambiente da escola. O professor de química, ele era um professor meio doido e tal, ele gostava de fazer experiência. Aí um dia ele levou maçarico pra sala de aula, pra fazer uma experiência lá, tá? Aí a gente lá na sala de aula, fez a experiência, tá de boa. Beleza, vamos descer, recreio, intervalo, vamos lá. Aí a gente desceu, e o professor deixou o maçarico em cima da mesa. Tá, intervalo e tal, quando a gente volta, todas as lixeiras de todas as salas pegando fogo. Todas as lixeiras. Pra vocês entenderem o clima da escola. Nessa escola, explodia... Sabe aquelas bombas que... Não é uma bomba, sabe aquelas bombas que faz só o som? Ah, sim, na minha escola também tinha. Então, todo dia você pediu uma dessa lá, todo dia. Ah, não, aí também... Todo dia. Aí, um dia, o pessoal da zoeira, não, eu não era desse pessoal, não, era, não chegava tanto, eles, o que eles fizeram? Pegaram o Super Bond, colocaram nas mesas e cadeiras dos professores, pegaram o balde de água, essas coisas de criança, sabe? E zoaram, e tiraram foto, na época era Orkut, e colocaram na internet. Aí a diretora, muito puta, pegou, chamou todo mundo, fez uma reunião. Meu, que negócio é esse? Chamou a escola inteira pra fazer uma reunião no pátio. Começou a falar. Tava falando, né? Mas toda vez que ela falava, o pessoal começava a zoar, que não sei o que, sai daí e tal. Aí de repente eu olho pro lado e as moleques viram pra mim. Meu, vamos embora, vamos. Aí passa um tempo, daqui a pouco eu ouço um barulho. Quando eu olho, os caras derrubaram o portão, cara. Portão de ferro. Os caras derrubaram o portão de ferro e foram embora. Meu Deus. Esse é o tipo de pessoa que mora em Diadema, por isso que eu não confio muito no Mike. Aí eu, como um bom aluno, peguei minha mochila. Lá peguei minha mochila e ok, fui embora. Tenso, né, Cássio? Você percebe que essas histórias aí não. não são nada. Em história eu tirei C, matemática eu tirei C, inglês eu tirei C, gramática eu tirei C, em todas as matérias tirei C. Eu sou um aluno C. Oh, tava lembrando de outra também. Lá mais pra oitava série, eu agia muito por reflexo. E nessa época eu não aceitava a tapa de menina. Foi uma época assim que eu batia muito menina. Menina batia e levava. Aí teve uma época que o pessoalzinho da sala tava brincando de Fusca Azul. E a gente tava em educação física e da quadra dava pra ver. Passou um Fusca Azul, a menina me deu um tapa na cara. Foi automático, eu voei e dei um soco no nariz dela, velho. Nossa. Começou a sangrar. O nariz da menina. E ela começou a chorar. Nossa, meu Deus, você é revoltado, velho. Não é, foi muito um reflexo, bateu e levou, cara. Meu Deus, cara, eu tenho que controlar isso com o Brito de Fusca Azul até hoje, cara. Olha, a última menina, depois dessa daí, ainda aconteceu mais uma vez eu brincar de Fusca Azul com uma amiga minha. Cara, eu tive uma sorte desgraçada, eu não sei o que aconteceu. Passou dois Fuscas Azuis, um depois do outro. Então, cara, foram dois tapas e eu falei, para. Aí, um dos Fuscas que tava ainda, ele deu um retorno e voltou. Deu um tapa de mão fechada. Meu Deus, mas esse cara tá de sacanagem também, né? Eu dei um tapa de mão fechada nas costas da menina, ela caiu de joelho no chão, cara. Nossa. Ela caiu de boca no asfalto, cara. Aí ela falou, não brinco mais. Ela falou, que bom. Que bom, odeio brincadeira de tapa. É tipo o Júlio. O Júlio, quando ele vai brincar de soco, sabe aquele jogo soco-soco, bate-bate? Uma menina que eu brinco, tipo, vamos brincar soco-soco. Foi soco-soco, pá! Quebrou a mão da menina. Mentira. Acho que quebrou a mão da menina. Mentira. Sério? O cara, ele tá até mudinho, falou, mano, quem que é esse cara? Mó violento. Meu Deus, cara, eu tô com medo, cara. Mas te falar aqui, a história, cara, de caminho, cara, do colégio pra casa, será que conta também? Conta. Opa, tem outra também. Eu lembro, cara, que uma época eu tava estudando no colégio à noite, que eu tinha aqui um problema, eu não sei porque, não sei se acontece comigo, quando você acostuma com o seu corpo a fazer certa necessidade, o seu corpo acaba que acostuma a fazer sempre naquele horário. E eu não sei porque naquela época eu tava com o costume de eu ter problemas digestivos na parte da noite. Porque à noite eu sempre tinha que ir pro banheiro do colégio pra poder fazer o número 2. Sim. Sim, eu já caguei muito no colégio já. Mas acontece que uma vez, cara, eu tava indo embora mais cedo. O colégio à noite sempre é semeio, você pode ir embora quando você quiser. Se você pegar suas coisas e ir embora. E eu já tava com uma situação complicada. Mas eu pensei assim, eu não vou no banheiro, eu vou fazer isso quando eu chegar em casa. Haha. Acontece que eu tava indo pra casa a pé. E cada vez mais estava piorando. Então eu pensei, chegou num limite extremo em que eu tava suando mais do que bêbado em bloco de carnaval. E eu resolvi parar num boteco pra poder fazer as necessidades. Nossa, o melhor lugar do mundo, né? Um boteco, cara. É. Encontrou um alienígena lá no vaso. O colégio também não era muito higiênico, não, cara. Mas eu pensei, ah, vai estar todo mundo bêbado lá, ninguém vai ouvir nada e vai ficar por isso mesmo. Se sentir algum cheiro estranho, vão pensar que alguém vomitou. Tá todo mundo bêbado no boteco, todo mundo bebe. Mas acontece que eu cheguei lá no banheiro, cara, e não tinha a opção 2, só tinha só 1. Então é, só tinha aquela vasilhinha que ficava lá em cima. Que eu já tava naquele limite, já tava no nível hardcore, já pensei, não dá mais. Eu vou ter que pensar no chão Magai já agora. Acontece que eu consegui, eu não sei porque eu tava com uma sacola na mochila, aquela sacola que você compra, pega em supermercado. Meu Deus do céu. E eu fiz, cara, tudo ali naquela sacola e deixei, cara, em cima daquele negócio pra poder fazer urinar. Uma bola de carne. Eu, cara, eu passei um ano da minha vida, cara, sem passar por aquele caminho daquele bar, cara. Isso que tinha de casa, então a gente sempre tinha que fazer um contorno imenso pra poder desviar por aquele caminho, cara. E pena eu tenho. Mas foi dos anos. Pena eu tenho de você, cara. O Alan tem pena de você. Cara, você devia ter pena do dono do bar, cara. Ah, mas ele já, cara, já deve estar acostumado, meu. Tá de boa. Tipo, mas o dono do bar já deve ser normal pra ele, porque bêbado, cara, sabe, né? Cheio de bêbado é normal isso aí. Ainda mais num banheiro que não tem, né, opção pro número 2. É verdade, eu fui educadinho deixando uma sacola ainda, cara. Tava lembrando uma vez, você falou de caminho, de ir pra escola, tava lembrando uma vez que eu tava indo pro curso técnico e algumas vezes eu ia a pé. E era aquele período assim, entre 4h30, 6 horas assim, que vai saindo da tarde e vai dando pôr do sol. E a rua, cara, ela tava assim, só faltou... É que nem um deserto, cara, só faltou passar aquele negocinho. Qual que é o nome que fica no deserto, cara? Parece que é de palha. Cara, me vem um Corsa, assim, todo bonito, todo reluzente, passando. Beleza. Ah, é isso mesmo, cara. Esse símbolo aí, a gente vai colocar o link do que eu tô falando aí embaixo na descrição do podcast. Esse negócio de botar um emoticon aqui do Skype lá no podcast. Eu não sei como você vai fazer isso, mas você vai fazer, cara. Aí vem um cara passando assim, bem devagarzinho assim. Aí um amigo o cara, nessa época você tinha o seu cabelo grande? Tinha. Então você já sabe, né? O quê? O cara falou com o carro e tal, chamou pra ir tratar. Aí, calma aí. Aí nessa aí eu vi o cara assim, negão todo enroxido assim, cabelo social, tudo passado. Eu falei, deve ser algum evangélico aqui nesse horário, sem passar ninguém. Evangélico? Aí o cara foi diminuindo a velocidade, eu falei... Como é que ele é puro, velho? Como é que ele é puro? Ele tem a mente... Mano, eu falei, mano, esse cara vai me assaltar. Eu comecei a aumentar o passo, desgraçadamente. Eu falei, mano, o cara tá de carro, eu tô a pé, velho, já era. Aí ele foi acelerar um pouquinho e ficou do meu lado. Falou, oi, tudo bem? Não sei o que lá, boa tarde, tudo bem? Tá afim de entrar, eu? Hã? Vixe. Tá afim de dar uma bosta? Tô falando, ela bate menina, bordado por negão. Falei, não. Muito obrigado, foi até meio educado assim pra situação, então até eu fiquei meio... Eu fiquei em choque, cara, falei, não, cara, eu não tô ouvindo isso. Não, obrigado, ai, então, tudo bem. Aí ele foi embora, eu fiquei meio em estado catatônico, indo pra escola assim, falei, não, isso não aconteceu, cara. E aí? Hã? E aí? Meu Deus, cara, você faz. Aí errado. Foi, o cara foi embora, aí já era, eu fui chegando na minha escola de boa. Essa é a história que você conta pra gente, né? Ah. O cara foi embora. Agora pergunta pro cara lá como é que foi a história. Deixa eu bloquear ele do meu Facebook pra ninguém se confiar. Em história eu tirei C, matemática eu tirei C, inglês eu tirei C, gramática eu tirei C, em todas as matérias tirei C. Eu sou um aluno C. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. já me embalo, já vou falar de história. Quando eu tava lá do primeiro pro segundo colegial, que eu já não estava mais tão sério na escola, eu já tava falando uns palavrões, eu já tava batendo umas pessoas, assim, né? Já tava roubando, segundo. Calma, mais, eu já tava. Quando isso? Quando. Do primeiro pro segundo colegial. Esse cara faz pouco tempo. Aí, eu comecei a uma menina, o que que ela zoou comigo, aí eu tirei ela e ela começou a me bater. E nessa época eu já não tava mais com o problema do reflexo, então eu tava tentando fugir. Mas aí ela me deu um tapa na cara e eu peguei o apagador. E era aquele, puta, era um apagador diferente, porque ele era muito grande, cara. É um apagador de madeira, cara. Nossa, eu nunca vou esquecer do peso daquilo. Eu falei, belo, cara, isso vai... Belo reflexo, hein, cara. Isso nossa, vai cara. Doer. Isso vai doer. Eu fui, peguei e taquei, cara. Mas eu taquei com uma força. Na hora que eu taquei, a inspetora tava entrando, cara, pra entregar, pra deixar o horário em cima da mesa. Passou na ponta do nariz da inspetora, cara. Nunca corri. Calma, isso porque você tava resolvendo o seu negócio sobre as meninas, né? Seu reflexo de bater, né? Não, eu já não tipo, tava... Tipo, a menina te deu um tapa... Não é, por causa que... É por causa que eu não tinha levado nenhum tapa, eu já tava levando vários. Eu falei, vamos acabar com isso de uma vez... Ah, vamos pegar o apagador e tacar na cabeça, né? Que não vai dar nada. Aí eu fui, taquei, errou e pegou no nariz da moça e fez um barulhão enorme na porta. Vixe, cara, nunca corri... Nossa, nunca tinha corrido de ninguém. Foi muito... foi tenso, cara. E aí, Alan, você já matou a aula? Você é um cara... Nunca matei. Nunca matou aula, cara? Jamais, cara. Sua vida é muito legal, hein? Muito emocionante. Nunca vi o motivo, nunca vi a certa graça. Eu já fiquei duas vezes pra fora na sala de aula. Uma vez que eu tava jogando futebol, aí passou 2 minutos do horário de intervalo. Você jogava futebol? É, depois de um tempo eu comecei a jogar futebol. Eu nunca fui bom. Eu gostava de jogar simplesmente por zoar. Mas eu gostava de jogar, sim. Aí o professor não deixou, passou 2 minutos e não deixou a gente entrar. Você, Cássio, já matou a aula? Cara, eu já tenho uma história bizarra de quando eu matava a aula. Eu lembro que eu tava no primeiro ano do ensino médio e eu não sei porque eu tive alguns problemas com a professora de matemática, ela também não gostava de mim. Então eu nunca ia na aula de segunda a quarta-feira. Eu ia na aula somente na quinta e na sexta, pra você ter uma ideia. E naquela época eu também tinha um Game Boy Color, e que ficava matando aula, tinha uma pracinha perto do colégio. E em vez de eu ir pra aula, desviava pela pracinha e ficava jogando Pokémon lá. Eu sei que naquela praça lá tinha tipo um casório. É, não sei se é isso que chama mesmo, que tipo aquelas casinhas que ficavam lá dentro. É uma pracinha já abandonada. Eu sei que tava um dia lá, eu tava inocentemente matando aula. E eis que abre aquela porta. Aquela porta eu nunca tive ninguém lá, cara. Isso aí é um cara de cueca. E cara, ele olhou pra mim, cara, com a cara de assustado. E eu tava olhando mais assustado pra ele ainda, cara. Imagina só, ele era um garoto jogando Pokémon, cara. Ele apenas me perguntou: o senhor poderia me informar as horas? Cara, eu falei pra ele as horas, cara. E daí eu fui embora, cara. E depois saiu a... Cara, mas foi bizarro, cara. E pior que... De atrás dele ainda, cara, tinha uma mulher lá dentro também, cara. Essa foi boa, cara. É do Alan, cara. Saiu o Alan ali atrás. Mais tarde, na sala de justiça. Ah, cara, tem uma outra situação, cara, que hoje eu percebo, cara, que na boa. Foi o meu momento eti, foi o meu momento hentai, cara. Dava uma cena perfeita, cara. Eita, essa vai ser... Eu tava na sétima série de novo. Assim, hoje as meninas, elas são tão maduras, hoje com 13 anos, você parece que a menina, meu Deus, cara, ela tomou chá, eu não sei se as meninas tomaram chá, mas enfim. A maioria das meninas eram retas, né? É, deve ser isso, cara, pra cavalo, velho. A maioria das meninas eram retas, mas tinha uma menina, cara, na boa, ela tinha um peito gigantesco, velho. Cara, era muito grande pra idade dela, e até hoje me surpreenderia. E ela usava uns decotes, assim, relativamente, assim, né? E a gente tava brincando de pega-pega, cara. Sim, pega-pega. Tava brincando de pega-pega, pá. Aí uns moleques começaram a correr atrás de mim. Bullying. E, cara, os moleques estavam brincando de pular corda. E tinha uma corda no chão, eu não via, tropecei. Agora vocês imaginam o que não aconteceu. Eu fui, pisei na corda, não percebi. Eu tropecei, cara. O que aconteceu? Minha mão direita caiu. Na mão mais esquerda, sim, mas foi aquela pegada assim, cara. Nem aqueles jogadores de futebol americano teriam pegado tão bem aquilo na mão, velho. Foi um acidente. Eu não fiz isso intencionalmente, cara. Eu peguei e apertei, a minha cabeça caiu em outro lugar, cara. Faz um pênis. Ih, calma aí. Cara, eu fui, escorreguei e minha mão apertou, cara, muito bem, cara. Deu aquela apertadinha assim, cara. Você sabe como transborda assim, cara? E minha cara caiu bem no meio, cara. Bem no meio do vãozinho. Nossa, cara. Tipo, foi cara, você com a mão em cima e a cara no meio. É, não, eu bem nariz, assim, com a cara. Nariz, eu vou te falar, não foi permitido, mas o cheiro era bom, cara. Pô, a maior sensação agradável, mas eu na hora não percebi, cara. Que o cheiro era bom? Não, eu não percebi onde eu tava naquele momento, cara. E depois? Eu não percebi, foi bem quando o Hamaru tropeça no peito da Tsunade, tá ligado? Que ele fica até se mexendo, assim, depois ele percebe onde é que ele tá, foi a mesma coisa, cara. E aí, o que... Ah, tá, sei. Bom, aí a menina correu atrás de mim até ela cansar e não conseguir me bater, me espancar, na verdade. Falei que foi sem querer, mas não acreditou. Eu não acreditei, cara. Pô, cara, era só você. Pô, cara. Não tem, cara, não tem como você cair e apalpar, sabe, sem querer. Não tem como. Ué, você correndo, seus braços têm movimento pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, você foi correndo. Você tentou se apanhar em alguma coisa, foi a minha mão direita e pegou. Uhum. É, eu tava tentando retomar o equilíbrio e minha cabeça caiu, ué. Meu Deus, foi tudo planejado, hein, cara. Não, cara, nossa, velho, mas eu fiquei com muito... Nossa, eu nunca senti tanta vergonha, cara. Acho que isso é uma coisa bem hardcore mesmo. Não, aí você já tá pensando, mas foi um momento em ti, dava pra ter feito uma animaçãozinha. Se você gostou dessa história, faz um quadrinho de umas 3 páginas aí, ó. Faz em minha homenagem, tá bom? Ah, desculpa aí, ô Alô, Tony Jovem Nerd. Vou mandar quadrinho pra gente, né? Ah, se a pessoa gostou, ela foi inspirada, ela faz e coloca meu nome ali. Cara, obrigado, pessoal, meu Deus, cara, se alguém gostou da sua história, cara, e fazer uma homenagem, cara, não vai ser esse tipo, cara. Mano, o pessoal, eles mal comentam, quanto mais fazer quadrinho. Né? Ah, mas sei lá, quando a gente tiver no podcast 250, o pessoal vai ver isso daqui e vai querer fazer, entendeu? Não vai ter ninguém, cara, não vai ter ninguém ainda. Para os castes antigos, cara. Ah, olha, tu falando, ela não tá querendo mesmo ser o jovem nerd, cara. Porra. Eu tô, pô, cara, na boa. Ué. A gente já fala de plágio, a gente já fala que os haters vão vir falar isso pra gente, você ainda fala isso no cast, cara. Eu não tô criticando, cara, eu tô apoiando. Ah. Ganhando dinheiro, que mal tem. É não? Pô. Daqui, se continuar nessa pegada daqui uns 6 anos, eu vou falar, vocês viram os castes anteriores dele? É, esse daí é o... Daí é a versão inversa do Jovem Nerd, cara, viu do mundo reverso. É a versão escrota, né? É, cara. Que nem aquele Flash reverso, vamos falar que eu sou a mesma coisa. Não, eu acho que você consegue ser pior que o Jovem Nerd. Pra que sentido, what the fuck? Meu Deus. Cara, obrigado, hein. Em história eu tirei C. Matemática eu tirei C. Inglês eu tirei C. Gramática eu tirei C. Em todas as matérias tirei C. Eu sou um aluno C. Então, só fazer aquela parte final, galera. Se você gostou do cast ou não, se você não suportou mais, ou se você gostou e percebeu que o Cássio Júnior não tem as velhas histórias, comente aqui no cast ou envie um e-mail para equipe@divisão42.com.br. E, Cássio, valeu aí ter aceitado. Pô, cara, valeu pela força, valeu pelas suas histórias. Mesmo que não chegue nem perto na minha do mais, nós passamos por coisas estranhas. Que nada, eu tô completamente satisfeito. Eu achei que meu ego ia ser destruído aqui, mas a dignidade de vocês está bem abaixo da minha. Moleque! Você é entusiasta. Bom, eu ainda acho que vocês dois participaram daquele tipo de rodinha macabra, cara, mas. Não, cara, jamais. Ah, falou pra vocês aí. Falou! Beijos, gosto. We Agora eu entendi por que você é homossexual. Então, isso não é um cast, né? Não, cara. Só uma pessoa honrada, por favor, cara. Só uma pessoa hétero. Ou falo que os homossexuais não são honrados. Nossa, é, cara. Não, de novo, segunda vez. Meu Deus. Não quis dizer isso. Não quis dizer isso, cara. Por favor, se você é homossexual, não foi isso. Não foi essa a minha intenção. Eu utilizei erroneamente as minhas palavras aqui. A última vez falou que os homossexuais não eram erroneamente. Meu Deus. O que foi, Cássio? Cara, você tem um dialeto muito formal, cara. Eu? É, voz me ser, cara. Oh, me desculpa aí, cara. Desculpa. Vai, mas você é o host, vai. Fala. Eu sou host? Caramba, cara. Você tá o dono do site? Não, cara. Faz o host da David Escola, cara. Cara, não, deixa cara. Que você que vai jogar comigo mesmo, cara. Não, cara. Que loucura, velho. Começa a dizer. Nossa, pessoal, são trabalhinhos, um passando pro outro.